soldados de Cristo. Soldados que dão serenidade aos outros enquanto combatem continuamente contra as suas próprias más inclinações. Às vezes, por falta de sentido sobrenatural, de uma descrença prática, não querem compreender de forma alguma como milicia a vida na terra. Insinuam maliciosamente que, se nos consideramos soldados de Cristo, há o perigo de utilizarmos a fé para fins temporais de violência e sedições. Esse modo de pensar é um triste e pouco lógico simplismo, costuma andar unido ao comodismo e à cobardia. Nada há de mais estranho à fé católica do que o fanatismo. Este conduz a estranhas confusões, com os mais diversos matizes, entre o que é profano e o que é espiritual. Tal perigo não existe. Se a luta se entende como Cristo nos ensinou, isto é, como guerra de cada um consigo mesmo, como esforço sempre renovado por amar mais a Deus, por desterrar o egoísmo, por servir todos os homens. Renunciar a esta contenda, seja com que desculpa for, é declarar-se de antemão derrotado, aniquilado, sem fé, com a alma caída e dissipada em complacências mesquinhas. Para o cristão, o combate espiritual diante de Deus é de todos os irmãos na fé e é uma necessidade, uma consequência da sua condição. Por isso, se alguém não luta, está a trair Jesus Cristo e todo o corpo místico, que é a Igreja. Ponto 75. Luta incessante. A guerra do cristão é incessante porque na vida interior dá-se um perpétuo começar e recomeçar que impede que, com orgulho, nos pensemos já perfeitos. É inevitável que haja muitas dificuldades no nosso caminho. Se não encontrássemos obstáculos, não seríamos criaturas de carne e osso. Havemos de ter sempre paixões que nos puxem para baixo e sempre precisaremos de nos defender desses delírios mais ou menos veementes. Sentir no corpo e na alma o aguilhão do orgulho, da sensualidade, da inveja, da preguiça, do desejo de subjugar os outros, não deveria ser uma descoberta. É um mal antigo, sistematicamente confirmado pela nossa experiência pessoal. É o ponto de partida e o ambiente habitual para ganhar a nossa corrida para a casa do Pai, neste desporto tão íntimo. Por isso ensina São Paulo: quanto a mim corro, não como à aventura, combato, não como quem açoute ao ar, mas castigo o meu corpo e reduzo-o à escravidão, para que não suceda que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser réplica. Para começar ou sustentar esta contenda, o cristão não deve esperar manifestações exteriores ou sentimentos favoráveis. A vida interior não é uma questão de sentimentos, mas de graça divina e de vontade, de amor. Todos os discípulos foram capazes de seguir Cristo no seu dia de triunfo em Jerusalém, mas quase todos o abandonaram à hora do opróbrio da cruz. Para amar de verdade, é preciso ser forte, leal, com o coração firmemente engastado na fé, na esperança e na caridade. Só as pessoas levianas mudam caprichosamente o objeto dos seus amores, que não são amores, mas compensações egoístas. Quando há amor, há integridade, capacidade de entrega, de sacrifício, de renúncia. E no meio da entrega, do sacrifício e da renúncia, juntamente com o suplício da contradição, a felicidade e a alegria, uma alegria que nada nem ninguém nos poderá tirar. Neste torneio de amor não devem entristecer-nos as quedas, nem sequer as quedas graves, se recorremos a Deus no sacramento da penitência, com dor e com um bom propósito. O cristão não é um maníaco colecionador de folhas imaculadas de bons serviços. Jesus Cristo, nosso Senhor, comove-se tanto com a inocência e a fidelidade de João, como depois da queda de Pedro, se enternece com o seu arrependimento. Jesus compreende a nossa debilidade e atrai-nos a si como em plano inclinado, desejando que saibamos insistir no esforço de subir cada dia um pouco. Procura-nos da mesma forma que procuram os discípulos de Emaús, ou seja, saindo-lhes ao encontro. Como procurou Tomé e o ensinou e lhe fez tocar com os seus dedos, chagas abertas nas mãos e no peito. Jesus Cristo sempre está à espera de que voltemos para Ele, precisamente porque conhece a nossa fraqueza. Ponto 76. A luta interior. Suporta os trabalhos como um bom soldado de Cristo, diz-nos São Paulo. A vida de Cristo é milícia, guerra, formosíssima guerra de paz, que é nada coincide com as empresas bélicas humanas, porque estas se inspiram na divisão e muitas vezes nos ódios, enquanto que a guerra dos filhos de Deus contra o seu próprio egoísmo se baseia na unidade e no amor. Porque, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas com que combatemos não são carnais, mas fortaleza de Deus para destruir fortalezas, desbaratando com elas os projetos humanos e toda a altivez que se levantem contra a ciência de Deus. É a escaramuça sem tréguas contra o orgulho, contra a prepotência que nos dispõe a fazer o mal, contra os juízos cheios de soberba. Neste Domingo de Ramos, quando Nosso Senhor começa a semana decisiva para a nossa salvação, deixemos-nos de considerações superficiais e vamos ao que é central, ao que verdadeiramente é importante. Pensai no seguinte: aquilo que devemos pretender é ir para o céu. Se não, nada vale a pena. Para ir para o céu é indispensável a fidelidade à doutrina de Cristo. Para ser fiel, é indispensável porfiar com constância no nosso combate contra os obstáculos que se opõem à nossa eterna felicidade. Sei que, imediatamente depois de falar em combater, nos surge pela frente a nossa debilidade e prevemos as quedas, os erros. Deus conta com isso. É inevitável que, ao caminharmos, levantemos pó. Somos criaturas e estamos repletos de defeitos. Eu diria até que tem de os haver sempre, pois são a sombra que faz com que se destaquem mais, por contraste, na nossa alma, a graça de Deus e o esforço por correspondermos ao favor divino. E esse claro escuro tornar-nos já humanos, humildes, compreensivos, generosos. Não nos enganemos. Na nossa vida, se contamos com brio e com vitórias, devemos também contar com quedas e derrotas. Essa foi sempre a peregrinação terrena do cristão, incluindo a daqueles que veneramos nos altares. Recordai-vos de Pedro, de Agostinho, de Francisco. Nunca me agradaram as biografias dos santos em que, com ingenuidade, mas também com falta de doutrina, nos apresentam as façanhas desses homens como se estivessem confirmados na graça desde o seio materno. Não. As verdadeiras biografias dos heróis cristãos são como as nossas vidas. Eles lutavam e ganhavam. Lutavam e perdiam. E então, contritos, voltavam à luta. Não nos causa estranheza o facto de sermos derrotados com relativa frequência. Habitualmente, ou até talvez sempre, em matérias de pouca importância que nos ferem como se tivessem muita. Se há amor de Deus, se há humildade, se há perseverança e tenacidade na nossa milícia, essas derrotas não terão demasiada importância, porque virão as vitórias a seu tempo, que serão glórias aos olhos de Deus. Não existem os fracassos se agirmos com retidão de intenção e queremos cumprir a vontade de Deus, contando sempre com a sua graça e com o nosso nada. Mas ronda à nossa volta um potente inimigo, que se opõe ao nosso desejo de encarnar de um modo acabado a doutrina de Cristo. O orgulho que cresce quando não procuramos descobrir, depois dos fracassos e das derrotas, a mão benfeitora e misericordiosa do Senhor. Então a alma enche-se de penumbra, de triste obscuridade, crendo-se perdida. E a imaginação inventa obstáculos que não são reais, que desapareceriam se os encarássemos com um pouco de humildade. Com o orgulho e a imaginação, a alma mete-se por vezes em tortuosos calvários. Mas nesses calvários não está Cristo, porque onde está o Senhor goza-se de paz e de alegria, mesmo que a alma esteja em carne viva e rodeada de trevas. Outro inimigo hipócrita da nossa santificação: pensar que esta batalha interior tem de dirigir-se contra obstáculos extraordinários, contra dragões que respiram fogo. É outra manifestação de orgulho. Queremos lutar, mas estrondosamente, com clamores de trombetas e tremulares de estandartes. Temos de nos convencer de que o maior inimigo da pedra não é o picão ou o machado, nem o golpe de martelo, ou de qualquer outro instrumento, por mais contundente que seja. É essa água miúda que se mete gota a gota entre as gretas da fraga até arruinar a sua estrutura. O perigo mais forte para o cristão é desprezar a luta nessas escaramuças que penetram pouco a pouco na alma até a tornarem branda, douradiça, indiferente e insensível às vozes de Deus. Peçamos o Senhor que nos diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isto é o mesmo que recordarmos: luta a cada instante nesses pormenores aparentemente pequenos, mas grandes aos meus olhos. Vive com pontualidade o cumprimento do dever. Sorri a quem precise, mesmo que tu tenhas a alma dorida. Dedica sem regatear o tempo necessário à oração. Acode a ajudar quem te procura. Procura a justiça, ampliando-a com a graça da caridade. São estas e outras semelhantes as moções que cada dia sentiremos dentro de nós, como um aviso silencioso que nos leva a treinar-nos neste desporto sobrenatural de nos vencermos a nós mesmos. Que a luz de Deus nos ilumine para compreendermos as suas advertências, que nos ajude a lutar, que esteja ao nosso lado na vitória, que não nos abandone na hora da queda, porque assim nos encontraremos sempre em condições de nos levantarmos e de continuarmos a combater. Não podemos parar. O Senhor pede-nos uma luta cada vez mais rápida, cada vez mais profunda, cada vez mais ampla. Somos obrigados a superar-nos, porque nesta competição a única meta é a chegada à glória do céu. E se não chegássemos ao céu, nada teria valido a pena. Ponto 78. Os sacramentos da graça de Deus. Quem deseja lutar, usa os devidos meios. E os meios não mudaram nestes 20 séculos de cristianismo: oração, mortificação e frequência de sacramentos. Como a mortificação é também oração, oração dos sentidos, podemos descrever esses meios com duas palavras apenas: oração e sacramentos. Gostaria que considerássemos agora esse manancial da graça divina dos sacramentos, maravilhosa manifestação da misericórdia de Deus. Meditemos devagar a definição que se insere no Catecismo de São Pio V: determinados sinais sensíveis que causam a graça e ao mesmo tempo a declaram, como que pondo adiante dos olhos. Deus Nosso Senhor é infinito e o seu amor é inesgotável. A sua clemência e a sua piedade para connosco não admitem limites. Embora nos conceda a sua graça de muitos outros modos, instituiu-os expressa e livremente. Só Ele podia fazê-lo. Estes 7 sinais eficazes para que os homens possam participar dos méritos da redenção de uma maneira estável, simples e acessível a todos. Se abandonarmos os sacramentos, desaparece a verdadeira vida cristã. Contudo, não se nos oculta que, particularmente nesta época, não falta quem pareça esquecer e até chegue a desprezar esta corrente redentora da graça de Cristo. É doloroso falar desta chaga da sociedade que se chama cristã, mas torna-se necessário para que nas nossas almas se afinque o desejo de recorrermos com mais gratidão e amor a essas fontes de santificação. Decidem, sem o menor escrúpulo, retardar o batismo dos recém-nascidos, privando-os e cometendo assim um grave atentado contra a justiça e contra a caridade, da graça da fé, do tesouro incalculável da inabitação da Santíssima Trindade na alma, que vem ao mundo manchada pelo pecado original. Pretendem também desvirtuar a natureza própria do sacramento da confirmação, no qual a tradição viu sempre unanimemente um robustecimento da vida espiritual, uma efusão calada e fecunda do Espírito Santo, para que, fortalecida sobrenaturalmente, a alma possa lutar como soldado de Cristo nessa batalha interior contra o egoísmo e a concupiscência. Se se perde a sensibilidade para as coisas de Deus, dificilmente se compreenderá o sacramento da penitência. A confissão sacramental não é um diálogo humano, é um colóquio divino. É um tribunal de segura e divina justiça e, sobretudo, de misericórdia, com um juiz amoroso que não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. É verdadeiramente infinita a ternura de Nosso Senhor. Olhai com que delicadeza trata os seus filhos. Fez do matrimónio um vínculo santo, imagem da união de Cristo com a sua Igreja. Um grande sacramento em que se fundamenta a família cristã, que há de ser, com a graça de Deus, um ambiente de paz e de concórdia e escola de santidade. Os pais são cooperadores de Deus. Daí nasce o amável dever de veneração que corresponde aos filhos. Com razão, o quarto mandamento pode chamar-se, escrevi-o há tantos anos, o dulcíssimo preceito do Decálogo. Se se vive o matrimónio como Deus quer, santamente, o lar será um lugar de paz, luminoso e alegre. O nosso Pai, Deus, deu-nos com a ordem sacerdotal a possibilidade de que alguns fiéis, em virtude de uma nova e inefável infusão do Espírito Santo, recebam um caráter indelével na alma, que os configura com Cristo, sacerdote, para atuarem em nome de Jesus Cristo, cabeça do seu corpo místico. Com este sacerdócio ministerial, que difere do sacerdócio comum de todos os fiéis, essencialmente, e não com diferença de grau, os ministros sagrados podem consagrar o corpo e o sangue de Cristo, oferecer a Deus o santo sacrifício, perdoar os pecados na confissão sacramental e exercer o ministério de doutrinar as pessoas em tudo e só no que se refere a Deus. Por isso, o sacerdote deve ser exclusivamente um homem de Deus, rejeitando o pensamento de querer brilhar em campos em que os outros cristãos não precisam dele. O sacerdote não é um psicólogo, nem um sociólogo, nem um antropólogo. É outro Cristo, o próprio Cristo, para atender as almas de seus irmãos. Seria triste que o sacerdote, baseando-se numa ciência humana que só cultivará como amador e aprendiz, se se dedicar à sua tarefa sacerdotal, se julgasse sem mais nem menos habilitado a pontificar em teologia, dogmática ou moral. A única coisa que faria era demonstrar uma dupla ignorância, na ciência humana e na ciência teológica. Ainda que, com ar superficial de sábio, conseguisse enganar alguns leitores ou ouvintes indefesos. É um facto público que alguns eclesiásticos parecem hoje dispostos a fabricar uma nova igreja traindo Cristo, mudando os fins espirituais, a salvação das almas uma a uma, por fins temporais. Se não resistirem a essa tentação, deixarão de cumprir o seu sagrado ministério, perderão a confiança e o respeito do povo e produzirão uma tremenda destruição dentro da Igreja, intrometendo-se, além disso, indevidamente, na liberdade política dos cristãos e dos restantes homens, com a consequente confusão. Tornam-se eles mesmos perigosos na convivência civil. A Sagrada Ordem é o sacramento do serviço sobrenatural aos irmãos na fé. Alguns parecem querer convertê-la num instrumento terreno do novo despotismo. Mas continuemos a contemplar a maravilha dos sacramentos. Na unção dos enfermos, como agora chamam a extrema unção, assistimos a uma amorosa preparação da viagem que terminará na casa do Pai. E com a Sagrada Eucaristia, sacramento, se assim nos podemos excluir, da loucura do amor divino, concede-nos a sua graça e entrega-se-nos o próprio Deus, Jesus Cristo, que está realmente sempre presente nas espécies consagradas e não apenas durante a Santa Missa, com o seu corpo, com sua alma, com o seu sangue e com a sua divindade. Penso repetidas vezes na responsabilidade que incumbe aos sacerdotes de assegurar a todos os cristãos esse caminho divino dos sacramentos. A graça de Deus vem em socorro de cada alma. Cada criatura requer uma assistência concreta, pessoal. As almas não se podem tratar massivamente. Não é lícito ofender a dignidade humana e a dignidade do Filho de Deus, não atendendo a cada um pessoalmente, com a humildade de quem se sabe um instrumento, para ser veído pelo amor de Cristo. Porque cada alma é um tesouro maravilhoso. Cada homem é único, insubstituível. Cada um vale todo o sangue de Cristo. Falávamos antes de luta, mas a luta exige treino. Uma alimentação adequada, uma terapêutica urgente em caso de doença, de contusões e de feridas. Os sacramentos, medicina principal da Igreja, não são supérfluos. Quando se abandonam voluntariamente, não é possível dar um passo no caminho por onde se segue Cristo. Necessitamos deles, como da respiração, como da circulação do sangue, como da luz, para poder apreciar em qualquer instante o que o Senhor quer de nós. A ascética do cristão exige fortaleza, e essa fortaleza encontra no Criador. Nós somos a obscuridade e Ele até ao resplendor claríssimo. Somos a doença e ele a saudável robustez. Somos a escassez e ele a infinita riqueza. Somos a debilidade e ele sustenta-nos. Porque és sempre, oh meu Deus, a nossa fortaleza. Nada há nesta terra capaz de se opor ao brotar impaciente do sangue redentor de Cristo. Mas a pequenez humana pode volar os olhos de modo a que não descortinem a grandeza divina. Daí, a responsabilidade de todos os fiéis, e especialmente dos que têm o ofício de dirigir, de servir, espiritualmente o povo de Deus, de não fecharem as fontes da graça, de não se envergonharem da cruz de Cristo. Ponto 81. Responsabilidade dos pastores. Na Igreja de Deus, o empenho constante por sermos cada vez mais leais à doutrina de Cristo é a obrigação de todos. Ninguém está isento. Se os pastores não lutassem pessoalmente por adquirir finura de consciência, respeito fiel ao dogma e à moral, que constituem o depósito da fé e o património comum, voltariam a ser reais as proféticas palavras de Ezequiel. Filho do homem, profetiza acerca dos pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: isto diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si próprios. Porventura não são os rebanhos os que devem ser apacentados pelos pastores? Vós lhes tomais o leite e vos vestis com as suas lãs e matais as reses mais gordas, mas não apacentais o meu rebanho. Não fortaleceste as ovelhas débeis. Não curaste as doentes. Não puseste ligaduras às que tinham algum membro quebrado. Não fizeste voltar as desgarradas, nem buscaste as que se tinham perdido. Mas dominaste sobre elas com aspereza e com prepotência. Isto são repreensões fortes. Mas mais grave é a ofensa que se faz a Deus quando, tendo recebido o cargo de velar pelo bem espiritual de todos, se maltratam as almas, privando-as da água limpa do batismo que regenera a alma, do óleo balsâmico da confirmação que a fortalece, do tribunal que perdoa, do alimento que dá a vida eterna. Quando é que isto pode acontecer? Quando se abandona esta guerra de paz? Quem não luta expõe-se a qualquer daquelas escravidões que têm o efeito de aferrulhar os corações de carne. A escravidão de uma visão exclusivamente humana? A escravidão do desejo afanoso de poder e de prestígio temporal? A escravidão da vaidade? A escravidão do dinheiro, a escravidão da sensualidade. Se alguma vez, porque Deus pode permitir essa prova, tropeçais com pastores indignos deste nome, não vos escandalizeis. Cristo prometeu assistência infalível e indefectível à sua Igreja, mas não garantiu a fidelidade dos homens que a compõem. A este não lhes faltará a graça abundante, generosa, se puserem da sua parte o pouco que Deus pede. Vigiar atentamente, empenhando-se em remover com a graça de Deus os obstáculos para conseguir a santidade. Se não há luta, quem parece estar nos pincas pode estar muito baixo aos olhos de Deus. Conheço as tuas obras, a tua conduta. Sei que tens fama de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida os restos do teu rebanho que está para morrer, porque não achas as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes, e observa-o e faz penitência. São exortações do apóstolo São João, no século I, dirigidas a quem tinha a responsabilidade da Igreja na cidade de Sardes, porque a possível decadência do sentido da responsabilidade em alguns pastores não é um fenómeno moderno. Surge já no tempo dos apóstolos, no próprio século em que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha vivido na Terra. E ninguém está seguro se deixa de lutar consigo mesmo. E ninguém pode salvar-se isoladamente. Todos na Igreja precisamos desses meios concretos que nos fortalecem, da humildade que nos dispõe a aceitar a ajuda e o conselho, das mortificações que nos removem o coração para que nele reine Cristo, do estudo da doutrina segura de sempre que nos leva a conservar em nós a fé e propagá-la. Ponto 82. Hoje e ontem. A liturgia do Domingo de Ramos põe na boca dos cristãos este cântico: levantai, portas, os vossos dinteis, Levantai-vos, portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem fica recluso na cidadela do seu egoísmo não descerá ao campo de batalha. Contudo, se se levantar as portas da fortaleza e permitir que entre o Rei da Paz, sairá com ele a combater contra toda essa miséria que embacia os olhos e insensibiliza a consciência. Levantai as portas antigas. Esta exigência de combate não é nova no cristianismo. É a verdade perene. Sem luta não se consegue a vitória. Sem vitória não se alcança a paz. Sem paz, a alegria humana será só uma alegria aparente, falsa, estéril, que não se traduz na ajuda aos homens, nem em obras de caridade e de justiça, de perdão e de misericórdia, nem em serviço de Deus. Agora, dentro e fora da igreja, em cima e em baixo, dá a impressão de que muitos renunciaram à luta, à guerra pessoal contra as suas próprias claudicações, para se entregarem com armas e bagagens às servidões que envelhecem a alma. Esse perigo rondará sempre em torno de todos os cristãos. Por isso é preciso pedir incessantemente à Santíssima Trindade que tenha compaixão de todos. Ao falar destas coisas, fico perturbado se recorro à justiça de Deus. Apelo para a sua misericórdia, para a sua compaixão, a fim de que não olhe para os nossos pecados, mas para os méritos de Cristo e de sua Santa Mãe, que é também nossa Mãe, para os do Patriarca São José, que lhe serviu de Pai, para os dos santos. O cristão pode viver com a segurança de que, se quiser lutar, Deus o acolherá na sua mão direita, como se lê na missa desta festa. Jesus, que entra em Jerusalém montado num povo rico, Rei de Paz, é quem diz: o reino dos céus alcança-se com violência e os violentos arrebatam-no. Essa força não se manifesta na violência contra os outros. É fortaleza para combater as nossas debilidades e misérias, valentia para não mascarar as nossas infidelidades, audácia para confessar a fé, mesmo quando o ambiente é contrário. Hoje como ontem, espera-se heroísmo do cristão. Heroísmo em grandes contendas, se é preciso. Heroísmo, e será o normal, nas pequenas escaramuças de cada dia. Quando se luta continuamente com amor e deste modo parece insignificante, o Senhor está sempre ao lado dos seus filhos como pastor amoroso. Eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Irei procurar as que se tinham perdido, farei voltar as que andavam desgarradas. Porei ligaduras às que tinham algum membro quebrado e fortalecerei as que estavam fracas. E as minhas ovelhas habitarão no seu país sem temor. E elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver quebrado as cadeias do seu jugo e as tiver arrancado das mãos daqueles que as dominavam.